E no 448 da Arpa Cristã, crentes, avançai. Abra sua Arpa Cristã no hino 448. Hino para vozes masculinas. Salvação a todos nós.